Vai mudar. Vem dar-me a mão com muito amor. vais. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vais. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vais. Separar-nos pouco a pouco. Não te vais. Dá-me uma chance outra vez. Daqui para a frente tudo vai mudar. Vem dar-me a mão com muito amor. E nova vida vamos começar. Com muita saudade. oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Africanas, mistério. Foi preciso ir longe para encontrar aquela mulher a sério. Seus olhos marotos, sinceros. Tudo o que eu sonhava ela tem. Eu agora até já nem quero pensar na outra e em mais ninguém. Oi, oi, oi, oi. Meu amor africano. Yeah. Disse bem deixaram tudo às avessas. Deixaram tudo às avessas, deixaram tudo pior. E só nos dão é conversas, que será da nossa vida? Já estamos tão entalados, enquanto há outros que enfim estão muito bem amanhados. E virou! Estão muito bem amanhados, à conta do Zé Povinho. Estão muito bem amanhados, à conta do Zé Povinho. Mamaram de uma só vez, nem deixaram um bocadinho. Às vezes fico a pensar, que será de todos nós, enquanto no Parlamento nos querem fazer de totós. Parece que estamos entregues à bicharada. Parece que estamos no jardim zoológico. Nos querem fazer de totós. As reformas são misérias. Nos querem fazer de totós. As reformas são misérias. Enquanto nós trabalhamos, eles têm 3 meses de férias. E agora para terminar, deixaram-me a mim e a ti, para acabar de roubar, veio cá o FMI. Para acabar de roubar, veio cá o FMI. Para acabar de roubar, veio cá o FMI. Passado e não andasse tanta xixa ao léu, ver como era.

apenas está uma corzinha com pó de arroz. Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nas cenas, Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Pó de arroz, do teu arrozal, nesse pó que é fatal, és a tal que me encanta com o pó. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Tão amigos eu e tu, desde infância era assim. Sempre fomos dois em um, eu por ti e tu por mim. E chegámos a jurar, apertando as nossas mãos, nunca havemos de lutar por uma paixão. Mas chegou essa mulher, roubou nossos corações, e nós passámos a ser quase inimigos sem razões. O veneno desse amor afastou-nos tu e eu, e aos poucos o pior aconteceu. Estamos apaixonados os dois por ela, parece até mentira, mas é verdade. Lutamos entre nós por gostarmos dela, estamos quase a perder a nossa amizade. Estamos apaixonados os dois por ela, e só um pode tê-la, por isso eu digo, vou deixá-la para ti, prefiro perdê-la do que ter uma mulher entre dois amigos. Música.

Que saudade, que saudade, saudades que tenho de ti. Que saudade, que saudade, da terra aonde eu nasci. Que saudade, que saudade. Canal 2, Antena Web. Festas e romaria, é a música popular. É um regalo ouvir a concertina a tocar. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível. E vamos juntar a malta e fazer um arraial. E o garrafão do vinho faz parte do festival. Faz parte do festival. O presunto sobre a mesa é assim a tradição da concertina portuguesa. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível. E vamos fazer a festa para todos que cá estão. E tocar na concertina, a chula, ouvirei o malhão. Por toda a gente contente e cantar umas cantigas. Dar um pezinho de dança e os rapazes e as raparigas. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão incrível. Todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém quer como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém quer como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém quer como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém quer como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém quer como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém quer como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém como é. Vamos todos, todos para a festa. Instrumento tão lindo que ninguém como é. És tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Nada mais eu peço, quero estar contigo. És tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. De ti eu mereço, pois tudo o que eu peço é ficar contigo. Não quero outro amor,